Cultura AM de São Paulo, 1.200 kHz. Música brasileira. 8 horas e 32 minutos. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para vocês. Estamos iniciando o nosso gramofone. Hoje é sexta-feira, dia em que o nosso gramofone é carnavalesco. Vamos voltar em 1933. E neste ano, 1933, Carmen Miranda já vinha sendo considerada uma grande intérprete no meio musical da época. A cada gravação, a pequena notável surpreendia com sua interpretação espetacular, um canto quase conversado, modulando a voz como desejava, saindo e retornando ao compasso no momento em que desejasse, além da graça e da bossa que Carmen Miranda tinha. Ela espetacular, né? Dizem até que naquele momento teria surgido um fenômeno no meio da música brasileira. E é verdade, né? O mirandismo, ou seja, as imitações do modo de cantar de Carmen Miranda, também começaram a aparecer nesse período. Em sua família, Carmen Miranda não foi a única a seguir a carreira de cantora. A sua irmã mais nova, Aurora, também seguiu esse caminho. E atualmente, para quem possa imaginar ter existido uma inevitável comparação entre as irmãs e com desvantagem para Aurora Miranda, mero engano, não aconteceu não. A Carmen Miranda era uma e a Aurora era outra. A Aurora Miranda tinha sua personalidade como intérprete, apesar da irmã que se tornou uma lenda. A Aurora tinha uma personalidade, cantava da maneira dela, não copiava ninguém e seguiu a carreira dela como melhor determinou. Bom, em 1933... Bem jovem, a Aurora Miranda gravou uma das mais bonitas marchas carnavalescas, Se a Lua Contasse. O compositor era Custódio Mesquita, um dos maiores compositores naquela época. Nessa gravação que nós vamos mostrar agora, a competência de Aurora Miranda superava aquelas condições... ínfimas, mínimas, se comparando com as gravações de hoje e a qualidade da intérprete e da cantora. Vamos voltar então ao carnaval de 1933 e vamos ouvir Aurora Miranda, irmã da grande Carmen Miranda, Aurora Miranda, que cantou com personalidade e teve o seu espaço na música brasileira justamente por cantar como ela deveria cantar, sem querer imitar a irmã que já fazia sucesso na época. Vamos lá? Vamos lá. Contasse tudo que tem de mim e de você, muito seria o que contar. Contaria que nos viu brigando e que você chora me pedindo pra voltar. Se a lua contasse tudo que vem de mim e de você, muito seria o que contar. Contaria que nos viu brigando e viu você chorando me pedindo pra voltar. Somente a lua foi testemunha daquele beijo sensacional. Neste momento foi tal enredo que a própria lua sentiu-se mal. Se a lua contasse tudo o que vê de mim e de você, muito teria o que contar. Contaria que nos viu brigando e viu você chorando me pedindo pra voltar. Se a lua contasse tudo que vê de mim e de você, muito teria o que contar. Contaria que nos viu brigando e viu você chorando me pedindo pra voltar. Só as estrelas que se inclinavam hoje não contam do que se viu. Contam que a lua foi desmaiando, caiu nas ondas, foi tão sorrir. Thank you. a lua contasse tudo que vê, de mim e de você muito teriam que contar. Só contaria que nos viu brigando e se você chorando me pedindo pra voltar. Se você fosse sincera, oh, Aurora, veja só que bom que era, oh, Aurora. Se você fosse sincera, oh, Aurora, veja só que bom que era. Apartamento com porteiro e elevador, e ar refrigerado para os dias de calor. Madame, antes do nome, você teria agora. Oh, oh, Aurora. Se você fosse sincera, oh, oh, Aurora, veja só que bom que era. Oh, oh, sincera, oh, Aurora, veja só que bom que era, oh, Aurora. Um lindo apartamento com porteiro e elevador, e ar refrigerado para os dias de calor. Madame, antes do nome, você teria agora. Oh, thank you. No carnaval de 1943, Quarteto de Bronze de Roberto Martins e Mário Rossi, A Vontade do Papai. Joel e Gaúcho, do carnaval de 1941, de Mário Lago e Roberto Roberti, Aurora e Aurora Miranda. Do carnaval de 1933, composição de Custódio Mesquita, Se a Lua Contasse. 8 horas e 43 minutos, vamos a um grande sucesso do carnaval de 1951. A saudade não aguenta. olhos rolam lágrimas de dor ao lembrar-me da ingrata que zombou do meu amor. Carnaval de 1946, Adalfo Alves cantou de Nelson Lucena e Sebastião Cirino, Nunca Mais. Do Carnaval de 35, Gastão Formente de José Maria de Abreu e Carlos Barros de Souza, Sou Triste. e do Carnaval de 1951, Risadinha cantou de J. Piedade e Sebastião Gomes, Meu Primeiro Amor. Gramofone pela Cultura AM. 8 horas e 53 minutos, vamos prosseguindo com o nosso gramofone carnavalesco desta sexta-feira, Linda Batista. meus pés. Meu sangue azul nada tem de realeza, o sangue da minha nobreza, afinal que rei sou eu. Carnaval de 1945, Francisco Alves cantou de Erivelto Martins e Valdemar Ressurreição, Que Rei Sou Eu. Do Carnaval de 1944, Linda Batista cantou de Ubirajara Nesdan e Ari Monteiro, Sei Lá Se Vou. Falta um minuto para as nove, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir mais duas músicas. Vamos ouvir Aracide Almeida e depois Mário Reis. Deve amar umas pintas, é rapaz pra chuchu. Esse lindo moreno de mim fica zombando. Quando me vê chorando, eu acabo tomando veneno. O moreno que passa na rua vem de frente ao meu portão. Sabe que eu sinto sempre tic-tac, tic-tac no meu coração. Serei capaz. capaz de qualquer prejuízo, mas te darei um paraíso. Eva querida, quero ser o seu Adão. Dar-te o meu amor, a minha vida, em troca do seu coração. Nós ouvimos do Carnaval de 1935, Mário Reis cantando de Luiz Vassallo, Eva Querida, e Aracide Almeida cantou do Carnaval de 1935, a composição de Roberto Martins e Valdemar Silva, Tic Tac. E encerramos assim o nosso gramofone carnavalesco desta sexta-feira. Sexta-feira que vem tem mais. O gramofone volta amanhã às 8 da noite. No programa de hoje, texto e seleção musical, Márcio Barker. Trabalhos técnicos e apresentação, Carlos Oliveira. Após o intervalo, a música dos anos 50, 60 e início dos anos 70 no Musicalidade. Até já. A Cultura AM apresentou... Gramofone.